coração pulou. Você chegou, me deixou assim, com os pés fora do chão. Pensei que bom, parece enfim acordei pra renovar meu ser. Faltava mesmo chegar você assim sem me avisar. Bate pouco de tanto procurar por outro. Anda cansado, mas quando você está do lado, fica louco de satisfação. Solidão nunca mais. Você caiu do céu, um anjo lindo que apareceu. Olhos de cristal me enfeitiçou. Eu nunca vi nada igual. De repente você surgiu na minha frente, luz cintilante, estrela em forma de gente, invasora do planeta amor. Você me planeta amor.